Hora do show! Peraí. Vai, vamos começar. Aí depois na edição. Vamos falar junto e depois na edição. Isso, vai. Um, dois, três. Hora do show, porra! Vai. É que tá com delay. Vai, peraí. Vamos mandar por escrito, que escrito é mais rápido. É, peraí, vai. Hora do show, porra! Aê, palmas para nós! Palmas. Tá começando mais um Paradoxo Concreto. Aquele programa matinal da manhã que toda a dona de casa ouve quando tá passando pano na cozinha, ouvindo aquele romance novelístico, sensuais. Esse é o Paradoxo Concreto. Ela tá falando de outro canal. Paradoxo concreto não só da dona de casa, como também daquela juventude. Aquela juventude marota, aquela juventude esperta. Que você, quando olha na rua, você pensa: será que esse maluco aí tá vindo pra me roubar? Ou apenas tá parando pra perguntar informação? Não, com certeza ele vai estuprar você. É sempre assim. Não, brincadeira. É que muitos não sabem, né, Zé? Mas eu tô participando de uma estação de rádio. Tanto que é por isso que o Paradoxo deu uma parada. E eu tô fazendo aquelas novelas, né? Storytelling. Só que aquela ao vivo, tá ligado? Aquelas diárias. É a novela da vida real. Que é foda, porque... Novela da vida real que a Globo não mostra. Eu faço uma novela de época e eu sou o bobo da corte. É a novela da vida real que a Globo não mostra. Esse é o nome. Pode jogar aí no Google, Facebook. Nossa, falando nisso, eu tava assistindo a Globo esses dias e, porra, realmente, mano, eles colocam muita ideologia nas famílias, né, cara? Isso é culpa do capitalismo. Cara, eu posso aproveitar e falar sobre o grande programa da Globo, o Jornal Nacional. Porque, cara, na boa, o pessoal tá de parabéns. Esses dias eu tava assistindo o Jornal Nacional, né? Tipo assim, parecia um especial, sacou? Especial cassação da chapa Dilma e Temer. E tipo assim, eles mostraram lá o debate que teve durante 20 horas, parece. Ah, mano, aquele debate legal. Também, né? Puta novela, né? Cara, o bagulho é mó show. Meu, muito, muito anime, cara. Puta que pariu, meu Deus. Todo mundo já sabia a decisão do outro, Zé. Ele só tava enrolando. Mano, o Temer tinha três lá dentro. O Temer tinha três ministros, que é pra ele, é dele. Então, é dele. Terminou no empate, né? Opa, empatou. Ah, não sei, né? O Temer é foda, mano. O Temer é um cara forte, inclusive a maçonaria inteira. Mas não vamos falar delas aqui, porque senão a gente tá fudido. Ouça um episódio do Paradoxo, um dos primeiros, que a gente fala sobre sociedades secretas. Vai ter uma parte 2, tá por vir aí. Mas ouçam lá, gente. Vai ficar no final do episódio. Enfim, a gente não vai falar sobre maçonaria, porque senão a gente vai ficar aparecendo aqueles sites chamados A Verdade Oculta, tá ligado? Que fica tipo assim, os reptilianos estão controlando a Terra. Ou a gente vai estar no site onde pessoas que morreram por causa que a maçonaria perseguiu, matou e torturou. Também é possível, né? Pessoal da maçonaria, a gente te ama, tá? Eu também gosto. A gente ama vocês, eu tô zoando, hein? Aí, reptilianos, ó, nunca comi lagarto, hein? Porque comi jacaré, só comi coelho. Aí tô fudido com uma ordem secreta britânica, eu me fodo, né? Porque pobre. Ô, cara, falando em ordem secreta britânica, você viu que nas eleições, eleições entre aspas, né, lá dos parlamentares do Reino Unido, tão maluco que se candidatou com uma cabeça de balde, cara. Tipo assim, o maluco usa uma roupa preta, uma capinha preta e tem um balde na cabeça. Melhor candidato. Ó, pra quem quiser saber, pesquisa aí no seu site Google, Lord Buckethead. Nossa, mano, acabei moscando aqui porque eu tava vendo uma publicação no Face. E olha, gente, uma garota, homem machista é tão frágil em sua argumentação prosa que só sabe argumentar ofendendo, né? Ou chamando outro macho pra falar bosta. E é isso que você tem que dizer. Olha, eu só digo uma coisa. Parece que alguém brigou hoje, hein? Ó, acho que alguém tretou na net. Isso aí tem cara de grupo secreto. Compartilha nude, hein? Quem nunca, né? Então, gente, o assunto de hoje que a gente ia falar era sobre homossexualidade mesmo, Zé? Oi? Mas como um pontapé inicial dá pra ser homossexualidade, né? Calma aí, porque tem um cachorro filho da puta latino. Ele não tá fazendo barulho alto, relaxa. Tá quase não aparece. Não, odeio o cachorro, cara. Tem que morrer. É igual humano. Cachorro é igual humano. Não, mano. Nossa. Humanos são bem piores. É ou não é? Porque, não sei se vocês já notaram, deuses, quando olham pra gente, tem que ficar interferindo toda hora. A gente, quando olha pros cachorros, quase não interfere, porque eles conseguem lidar. Só interfere quando... Não, não interfere, não interfere mesmo, porque não interfere nem quando vai morder os vizinhos, filho da puta. Não, nem quando eles estão cruzando no meio da rua, os caras param e ainda... Não. É, deixa ele fazer o coito sexo. O cachorro tá tão próximo da humanidade, mas tão próximo da humanidade, que hoje é bem comum você encontrar em publicação o vídeo deles metendo. Só que o bom é que eles nunca vão denunciar pra federal. Eles são totalmente liberais. Esses são liberais. Porque eles deixam as pessoas usar a imagem deles sem autorização. Pois é, cara. Eu acho que eles estão... Inclusive, os ambientalistas deveriam processar esses caras, hein? Os biólogos fanáticos em animais. Eu acho que os cachorros, eles, na verdade, eles atingiram o nível máximo de niilismo, tá ligado? Que eles não estão nem aí pra sociedade, eles apenas vivem a vida deles. Então, e eles não querem mais relacionar com a raça humana. Com certeza. Na verdade, essa é uma afirmação verdadeira, Zé. Isso aí é uma afirmação. No passado, os cachorros conversavam com humanos. Sabe o que fez com que eles parassem? Telepatia. Sabe o que ele fez com que eles parassem de conversar? Hitler. Isso mesmo. Eles falaram, não posso mais conversar com uma raça que produz pessoas tão más. Ó, Zé, quer saber a mitologia que eu sei? Fala aí. Sabendo? Fala aí. Quem tá falando mesmo? É sobre cachorros e raça. você falou deles antigamente. O que eu sei é que os cachorros, eles falavam com os humanos por telepatia. E eles estabeleceram as missões. E os cachorros nunca saíram da missão deles. Os humanos, sim. Então, é isso que eu sei, quando eles falavam, entendeu? Mas eles não falavam em palavras, falavam em expressões corporais, assim, como é moro. Mas eu não sei também, né, mano? Porque o cachorro virou cachorro por quê? O cachorro vira cachorro? Ninguém sabe explicar como um cachorro virou lobo em processo. Não tem ainda. Não, mas é os lobos que viraram cachorros, na verdade. Então, não, mas é seleção artificial, cara. Não é seleção artificial. Ah, você vai selecionando... Foi ser humano, tio. Foi o ser humano, por isso que é seleção artificial. Mas antes de ele fazer isso, é os cruzes. Ele já domesticou o lobo. É, então, mas daí, porque existiam lobos que eram, tipo assim, mais violentos e outros menos violentos. Eles apenas tiveram a sorte de perceber sorte que os não, menos... capacidade. É, capacidade. Porque, mano, adestrar é capacidade. Sim, pode crer. E eles conseguiram, tipo assim, os menos violentos, eu tava assistindo, acho que um episódio do Cosmos que falava sobre isso. E, tipo assim, os lobos que tinham menos medo... Eles se aproximavam da fogueira dos humanos. Daí, o que que acontecia? Como eles não atacavam, às vezes os seres humanos deixavam os restos de comida. Então, os seres humanos saíam, né, e os lobos comiam o resto de comida. E os lobos que mais se aproximavam dos humanos, que mais se aproximavam sem morrer, é claro, eram os que mais conseguiam comida. E com isso eles foram ficando mais dóceis, porque eles não precisavam mais de caçar tanto. Daí que foi já criando raças mais dóceis de lobo. Sedentarizou o pensamento do lobo. Do lobo, do animal selvagem. Por isso que um cachorro sozinho não procura tão bem quanto um lobo, né? Ele desiste rápido. O cachorro desiste rápido de procurar as coisas. O cachorro é um lobo hipster. Coloca um hipster no mundo sozinho. O cachorro é fresco, o lobo é foda, o cachorro é fresco. É, então, coloca um hipster sozinho aí no mundo pra você ver. Morre, não dá certo. Morre? Cara. Ele morre só pelo ar. Ele não sabe o que é ouvir gente de verdade? Não sabe o que é gente, não sabe falar certo. Tô brincando, ó, nenhum hipster foi maltratado nesse tempo. Mas assim, mais uma curiosidade sobre os cães. Cínicos eram uma escola grega, era considerado uma escola, pra você ver a força. Eles se organizavam na sinagoges, que é uma sinagoga na palavra de hoje, mas vem de sinagoge, significa... É comunhão dos cães. Comunhão dos cães. É referente à ágora que já tinha. Já tinha ágora pros gregos, cidadãos, né? Pros cidadãos atenienses, pros fodões, pros cães, pros burgueses, sapatos da época. Mas os cínicos eram as pessoas qualquer pessoa. Tipo, de gay a sei lá, mercenário, qualquer pessoa frequentava o lugar, qualquer pessoa. porque a doutrina deles era a má ideia. Por que ele era chamado de cães? Era lugar, local, reunião dos cães. Sinagoga significa reunião dos cães. Porque eles eram como um cão, porque o cão, ele entra na sala, mija assim, sem se importar. Igual esses caras, eles chegavam, não importa se você era uma autoridade, foda-se. Pra você é humano, pra mim você é o mesmo nível, e pá. Aí eles mantinham o respeito igual, eles nunca tratavam com superioridade nem inferioridade. Porque pra eles, o desrespeito era a ordem, e já tinha uma ordem natural. Você não poderia desrespeitar a ordem natural. Então o desrespeito à ordem etiquetada dos humanos é um novo respeito à ordem natural. Entendeu? Aí essa era a escola dos gregos. Era uma escola fantástica. Nossa, eu adoro ela. Eu estudei ela, até uso pra minha vida, como um estilo de vida mesmo. Os cínicos. Eu maltrato o professor com pós-doutorado. O cara chega pra mim, eles me desrespeitam e eu não trato eles com superioridade. Entendeu? Eu falo normal. Não que eu vale palavrão ou ofenda. Eu falo normal. Normal. Tem gente que você fala bom dia e tem gente que é superior e se fala com um outro tipo de comportamento. Eu não. Eu tento tratar as pessoas da mesma maneira assim. Porque como eu sou humano e todo mundo é humano, então eu trato todo mundo como todo mundo. Entendeu? E como diria o sábio, né? Ser humano, pior tipo de gente que existe. É o pior, porque é a única gente que a gente conhece, a gente queria uma gente melhor. Vai. Não, a gente precisa de um tema. A gente precisa de algo que dê razão às nossas vidas. Deixa eu terminar de falar. Que traga aqui carinho. Então, mano, deixa eu continuar. Então, eu tento tratar isso com a minha vida, mas enfim, o nosso tema que a gente ia falar hoje, no episódio de hoje do podcast, é sobre quem tava falando antes de você gravar, que era pra você estar gravando. Tá, mas... Eu acabei chegando no assunto de homossexualidade. Vamos pra lá, vamos, polêmico, hein? Polêmico, polêmico, olha lá! É polêmico! Não vamos estar o Eric depois. Ok. Eu já pesquisei diversos assuntos, e dos meus inscritos, um deles é... sobre a comunidade dos gêmeos. Mas eu não estou escrevendo nada sobre isso, porque ainda não está claro para mim. Homossexualidade, né, a idade homossexual do ser humano, é muito complicado para mim, entendeu? O que eu pesquisei, estava das fontes, filosófica, científica, psicológica, e meio que teve uma convergência. Aí depois eu pesquisei eu achei uma pesquisa muito da hora. Nessa pesquisa dizia que 60% dos homossexuais tinham uma característica genética, ou seja, 66% era genético, 66% do gene, da característica do homossexual era genética, mas só 66%, então, não é 100, entendeu? Não é 100. Então, não, tudo bem que 66 não é um número grande, é pouco mais do que a metade. É mais que a metade, então sempre vai parecer que é. A gente sente biológico, a gente sente, não sente? Então, mas é aquele negócio, 50% mais um é maioria, e tipo assim, então você fala, a maioria dos homossexuais... Não, 66% do homossexual é biológico, entendeu? Então, não, mas é porque, tipo assim, é difícil falar sobre isso, porque muitas vezes o pessoal que faz esses estudos já parte de uma pesquisa meio viciada, porque, por exemplo, essa pesquisa só foi feita com pessoas homossexuais ou também foi feita com hétero? Porque, por exemplo, se a gente achar... homossexuais. Ah, sim. Então, porque muitas vezes a gente pega, isso é um problema da ciência em geral. Muitas vezes você pega para estudar algo e a sua pesquisa, ela já sai sem neutralidade. Eu falei neutralidade lento porque eu tô usando uma aspa. Mas isso nem tava no título, isso eu tô falando da... A pesquisa não era sobre isso. Não, eu não tô falando de título, cara. Eu tô falando de, tipo assim, quando você vai fazer a pesquisa, você sempre tem que lidar com uma amostra. Não, mas a ciência muitas não vezes é essa isso. Sua amostra... A ciência não é essa isso. Essa sua amostra... A ciência não é isso. Não, método científico eu tô falando. Não, o cara escolher onde ele vai não é científico. O cara tem que ir aonde tem que ir. Tipo, aonde tá levando. Ah, essa informação. Não, mas... A pergunta leva aonde? Não, mas eu tô falando... É só até perguntar. Não, eu tô falando, tipo assim... Deixa eu terminar. É que eu tô falando, tipo assim, às vezes você parte de uma amostra que, por exemplo, a gente vai descobrir se tem um gene homossexual. Então, qual que vai ser a amostra? De que país que a gente vai pegar essas pessoas? E, tipo assim, tudo isso interfere. Fator social interfere, fator genético interfere. Então, às vezes, você pegar a árvore genealógica da pessoa... também ela carrega um gene que pode ou não inferir nisso. Sim, eles dizem que tem a ver com... Eles acharam uns pares de alelos, e esses alelos tinham uma característica comum em todos. Mas eles não encontraram nada diferente nos bissexuais. Tipo, os bissexuais tinham diferenciações, entendeu? É, nessa característica. E nos héteros? Nos héteros, sim. Eles encontraram uma ovelha lá no Nordeste, no Norte da América. E essa ovelha tinha uma homossexualidade especificada, igual nos seres humanos. Não era só por poder o sexo entre os animais do mesmo sexo. Era também por prazer e por outras relações de convívio ali do bando. Eles são de pasto, né? Animais de pasto, pastoreio. E porque eles não podem estudar o feto humano. Essa pesquisa só vai ter clareza se caso puder estudar o feto humano, entendeu? Não, mas eu acho estranho. É proibido estudar feto humano em gestação. Disseram que no terceiro mês de gravidez, que a criança começa a ter o gene que vai determinar a orientação sexual. Se ela vai ser hétero ou se ela vai ser gay, aí, cara, aí é outros 500, tá ligado? Aí é mais... Cara, eu acho... Então, eu acho isso... Eu acho essa área da biologia um tanto determinista que chega a me incomodar, sabe? Mas não é... Eu sou... A biologia, Zé, é a ciência. Não, mas é a biologia. Porque, eu falei pra você, eu falei que você tem que falar da parte social. Tanto que o episódio... O problema do episódio é a parte social do bagulho. Tipo, já que é 63%, o que que faz no social ser? Aí eu tenho também um pensamento sobre, entendeu? Por isso que você já tô com dúvida antes, isso é ótimo. E eu não sei se eu respondi todas, agora vamos a essa nova aí, só para lembrar do que está. Não, então, é porque, tipo assim, quando... Vamos falar do... Vamos extrapolar o estudo em si, vamos para novas situações, né? Sei lá, você mesmo disse daí dos animais. A gente tem várias relações homossexuais que se dão não por prazer, como você bem disse, mas sim por questões de poder. No caso, tipo assim, isso não tem nada, concordamos aqui que isso não tem nada a ver com orientação sexual. Assim como, sei lá, a forma de prazer também não tem. Como, por exemplo, sei lá, tem homem que... A dominação tem a ver, por exemplo. Aí é o que eu penso, né? Porque, ó, não, acho que pensa não. Comigo, eu vou acho dominar não, ou vou dominar uma pessoa, ou um ser pelo sexo. Então tem a ver com uma orientação sexual, porque eu fui orientado. Alguma orientação me diz que o sexo me daria poder. Eu, entendeu? Eu dominar sexualmente uma pessoa ou um animal me daria poder. Então, isso é uma orientação sexual. Isso é uma orientação. Aí vem o machismo, né? Que também é um tipo de orientação. E aí? Então, não. O machismo entra numa orientação em si. Por quê? Porque há a busca pelo poder, dizer assim... Sei lá, na minha opinião, essa pessoa que busca o poder, tipo assim, demonstrar o poder, tá encaminhado pra ser um sociopata. Tipo assim, eu não vou entrar muito no assunto porque eu não manjo. Daí, tipo assim, você vai ter as pessoas que existe a busca na relação de poder, tipo assim, da figura de poder, de você preencher a figura de poder, e também existe o desejo do prazer. Tipo assim, pra mim, a pessoa que já passou essa busca pelo poder, ela tá mais encaminhada pra uma sexualidade, pra uma relação sexual saudável, porque, tipo assim, ela tá aberta a buscar o prazer. Tipo assim, vamos voltar ao exemplo que eu ia dar. Um homem que faz fio terra, sente prazer com isso, mas ele tem dúvida sobre a sua sexualidade. Mas, tipo assim, não sabe que isso é uma coisa muito diferente uma da outra. Porque, tipo assim, uma coisa é você enfiar um dedo no cu e outra coisa é você gostar de homem. Uma coisa é você gostar de homem, outra coisa é você gostar de mulher. Entendeu? Porque muitos falam, muitos na orientação, que é uma orientação mais geral, porque ainda é. Se você considera cu de homem e cu de mulher o mesmo cu, você tá considerando cu igual. Mas beleza, isso não quer dizer que é errado. Quer dizer que você... é bissexual, só que inconscientemente, né, Zé? Porque ele não sabe que é bissexual, mas ele tá tratando os dois corpos como mesmos, no nível de prazer. Que eu já vi muito hétero falar, viu, cu é tudo igual, como todos, entendeu? Já vi muito hétero falar isso. Não, é porque, tipo assim, se a gente for falar do inconsciente, a gente vai retornar no que acho que a gente tava falando aqui, que não gravou, que você falou que muitos homofóbicos são homossexuais que não tem noção disso. Por quê? Porque, tipo assim, eles não conseguem lidar com isso, tá no inconsciente ainda, ele não aceitou essa ideia, Então, por isso, ele trata essa ideia com violência, sabe? Ah, como assim? Eu gay? Odeio gay. Caralho, não sei lá o quê. Não, não. Deixa eu explicar pra cambada o que, que eu pensei. Ó, quando o exagero de inocência é a inconsciência. Sabe, quando você, num assunto, entendeu? Quando você tem, é inocente demais em relação ao assunto, você fica inconsciente perante o assunto. Você não vai pesquisar sobre, porque você vai achar que é aquilo, entendeu? A inocência te faz pensar que você sabe tudo. É ou não é, Zé? De certo modo, a inocência te faz pensar que você sabe tudo. Por isso que quando você é corrompido pela informação, você pode mudar de reação. Tem gente que quando... Por exemplo, imagina você é uma criança que não sabe que existe prostituição. Aí você chega pra essa criança de 10 anos de idade e fala, viu, existe prostituição. A criança, bom, o que é a prostituição? Aí você fala, prostituição é quando uma pessoa paga pra outra fazer sexo. A criança vai, pra que é sexo? E vai começando, e a reação da pessoa muda. Ela perde a inocência. Agora já não é uma sabedoria inconsciente, é uma sabedoria consciente, porque teve muitas informações. No entanto, parece que é inconsciente. E o que ficou, parece que é consciente. E o que ficou inconsciente nas informações? Por exemplo, uma criança de 10 anos não sabe o que é gay. Chega pro pai e fala, viu, eu não sei o que é gay, pai. Aí o pai fala, viu, gay é isso. Aí a criança fala, ah, então, se eu fizer isso, eu sou gay? O pai fala, é. Aí a criança tá se movimentando sem querer, faz esse movimento sem querer. Aí o pai fala, viu, você é gay, olha você fazendo esse movimento. Igual, esse aqui. Aí a criança, pô, mano, mas isso é ser gay, aí não quer mais fazer o movimento, e para. Aí toda hora que fica se policiando por causa desse movimento, aí a criança acha que é gay. Eu falo, porra, mas como assim essa criança acha que é gay só porque ela não tá fazendo movimento? E isso gera uma repressão, e com o tempo, ela chega na adolescência, quando vê alguém fazendo esse movimento, o que a criança vai pensar? A ex-criança, agora adolescente, vai pensar, porra, esse aí é gay. Quais são as reações que ela pode ter? Aí vem as coisas que eu pensei. Uma, ela pode pensar que essa pessoa é gay e ficar brava, ou outra, ela pode pensar que essa pessoa é gay e gostar. Por causa de alguma coisa, pode ter feito ela gostar desse movimento aí. Por ela tanto odiar por causa do pai, ela pode querer gostar desse movimento na outra pessoa. Mas aí ela poderia gostar não só do homem, mas também da mulher. Aí eu comecei a pensar em várias coisas, entendeu? Comecei a viajar e longe. Mas não sei se deu pra entender o que eu quero dizer. Deu pra entender, Zé? Cara, eu acho que é viagem. Eu não sei. Porque, tipo assim, existem casos e casos. Então, tipo assim, tratar do particular pra mim é muito difícil. Então. Mas você viu que isso é um exemplo psicanalítico. É um exemplo psicanalítico. É pra gente ter uma análise. Pode ser psicológico. Não necessariamente. Não necessariamente. Eu acho que puxa. Eu acho que puxa. Não, puxa mais, bem mais pro lado do comportamental, sabe? Fazendo, tipo assim, eu tô vendo pelo discurso. É, puxando por isso, acho que dá mais, muito mais. Não, Zé, mas eu disse repressão, tipo, Zé. Assim, de você a repressão, reforçar. Zé. Então, não. A repressão. Mas comportamental também mexe com isso. Mexe, mas a comportamental não assume. Elas não assumem repressão porque elas odeiam a psicanálise, entendeu? Eu não tô falando nem psicanálise nem comportamental. Eu tô falando do que eu tô imaginando. Mas pra transpor pra nossa linguagem, pra língua desconhecida nossa, eu vou falar, pô, então isso é o quê? Psicanálise ou comportamental? Comportamental não aceita psicanálise? Mas, enfim, o que eu tava dizendo é que, tipo assim, às vezes a gente tem uma ideia que é tão violenta e tão, como eu posso dizer, traria tanto dano pra nós mesmos pensar nelas que a gente não consegue trazer isso pro consciente. Então a gente não joga fora essa ideia, mas sim guarda. Tranca ela. Guarda ela. Deixa ela jogado no fundinho da sua cabeça. E botar no central, tipo assim, as ideias inconscientes. Isso. E tipo assim, você não pensa nisso, mas isso não quer dizer que aquilo tá excluído da sua vida, porque mesmo sem você pensar naquilo, aquilo tá afetando o seu comportamento. Tipo assim, sabe aquele negócio? Ah, eu fiz isso sem pensar, Não, ninguém pensa antes de fazer isso. Sabe aqueles comportamentos automáticos, aquelas respostas automáticas? Muito disso é influenciado por coisas que são guardadas na nossa mente, que a gente muitas vezes não tem acesso. A gente guarda muita coisa. Mas por que a gente geralmente fala da família? Porque a família é a família, então você tem um afeto, uma aceitação de discurso, uma aceitação de imaginação, uma sincronização de ideias e de pensamentos, sabe? Um intelecto parecido, sabe? Um convívio, uma convivência, uma adaptação muito grande. É o seu mundo ali, o seu mundo se desenvolve ali. Então, como ele se desenvolve na família, você vai se manter envolvido da família durante toda a sua vida. Então, como a família é o primeiro, então as primeiras reações psicodélicas, por bem dizer assim, para não falar psicopáticas, as primeiras reações vai ser a de família. Quando você fica mal, a primeira coisa que você vai pensar, a sua primeira tristeza, é uma tristeza familiar. Uma raiva é uma raiva familiar. É sempre uma coisa familiar. A família é a referência de tudo. Entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. Então, quando é uma coisa ruim, e no, na consequência do tempo, não sei o que pode acontecer. Aí é um processo muito mais particular do que eu consigo imaginar. Por exemplo, como que essa criança manteve a repressão até a adolescência? Como que ela não simplesmente excluiu e entendeu isso? O que fez ela não entender, entendeu? O pai fazia isso sempre, o pai torturava ela, ela teve uma tortura, ela teve não, é porque... Então, isso eu não consigo pensar. É porque, tipo assim, a idade sexual não chega pra todos na mesma idade. Então, tipo assim, a pessoa muitas vezes vai começar, tipo assim, a puberdade é uma coisa, ela chega, sei lá, não lembro que idade direito, que você começa a desenvolver mais o corpo, você começa a ter maior diferenciação entre os sexos, etc. Porém, 9 a 11 é uma, a idade... 9 a 11 é transliteração, isso, isso. Ali. Intersecção, na verdade. Então. Transliteração é pra língua, né? Transliteração. Mas, enfim, quando você, vamos dizer assim, não tem uma idade para você saber qual que é a sua orientação sexual, porque independe uma coisa da outra. A idade, aí tipo vem assim, a idade de espírito, cara, porque... Então, mas é porque, tipo assim, apesar de elas serem independentes, apesar de elas serem independentes, elas estão relacionadas. E, tipo assim, o crescimento biológico, o crescimento psicológico, e todas essas coisas, se a gente for entrar em Piaget, então, puta que pariu, cara. Calma, tem que entrar nos orientais. Tem que ver oriental pra entender isso, porque os ocidentais estão muito atrasados. Por quê? Olha, a maior prova que o espírito existe é na mente, pros ocidentais. Né? Vai ter taoísmo, confucionismo. Por que eles dizem isso? O espírito pode ser entendido como entendimento. No entanto, o que é entendido não é entendimento. É fora do entendimento. E isso eles consideram espírito. O que é entendido fora do entendimento, sem ser o entendimento em si. Aí eles falam, isso é diferente do tempo, tá na mente, mas é diferente do tempo. O tempo, ele tem um movimento, né? Ele tem um ritmo natural. Mas a sua cabeça tem um ritmo próprio. Você pode sentir as horas passar rápida ou pode sentir as horas passar devagar. Mas as horas passou no mesmo tempo, certo? No entanto, o tempo da sua mente é diferente. E eles falavam com que isso influencia a sua mudança comportamental. Pode ser que algo na sua mente... Você imagine tão rápido, pense tão rápido e formule uma dimensão tão rápida, uma história tão rápida, que te convença e que tudo mais, tipo, influencie no seu psicológico de uma maneira tão grande. Mas isso é tão rápido, pode ser um segundo, e você muda de comportamento, você muda de jeito, você não é mais a mesma pessoa, você é uma outra Sim, pessoa. Sim, é por isso que eu até faço essa crítica de que muitas pessoas vão procurar uma explicação para o comportamento, eu não sei se é homossexualismo, homossexualidade, depois vocês me corrigem aí nos comentários. Homossexualidade, porque homossexualismo é insistência a homossexual, aí é só quem é do mal. Homossexualista é quem quer homossexualismo. Enfim, uma coisa que às vezes as pessoas procuram muito uma resposta, sabe, pra homossexualidade, assim, e daí as pessoas vão lá buscar na infância das pessoas, tipo assim, mas você deve ser homossexual por causa que seu pai, não sei lá o quê, você deve ser homossexual por causa que sua mãe, porque seu irmão, porque sei lá, e muitas vezes não. Às vezes a pessoa é homossexual porque ela é homossexual, não existe explicação pra pessoa ser hétera, sacou? Tipo assim, não existe explicação pra pessoa ser, sei lá, de esquerda ou direita, pra pessoa ser liberal ou conservadora, pra pessoa ser, sei lá, pra se ela gosta de Nescau ou Toddy. Não existe explicação pra certas tem coisas. Tem explicação. Não, coisa que você apenas aceita, sacou? Não, tem explicação. Isso é uma coisa que você aceita, mas é uma coisa que aconteceu, então você sabe o que aconteceu. Mas as explicações muitas vezes entram no âmbito individual, tipo assim, por que você gosta mais de Toddy? Porque eu gosto. Mas é que por que você gosta mais de Nescau? Porque aquela você porra tá é açúcar puro. Muito nova. Ó, a nossa língua... Não, Nescau, a nossa língua, o português... Nescau é horrível. O português existe, Nescau é horrível. português é antigo, Zé. O português é antigo. Então, assim, não é mil anos, é quase isso. O português é uma língua antiga, mas é uma das línguas mais adaptadas que tem. Eu acredito que seja português e espanhol, porque, enfim, é americano. Americano não é pra mim nem ocidental nem oriental. Pra mim, americano é americano. Então, aí... Não, que é, eu o latim, né, é uma língua... Não, mas é antigo, mas é própria. É própria da antiguidade. O nosso não é próprio da antiguidade. É próprio da fusão das antiguidades. Por exemplo, o português é uma língua muito nova, mas as línguas que originou o português ainda existem, entendeu? O que originou o chinês, a maioria não existe mais. Então o nosso é muito... A gente pegou tudo que tinha nas outras línguas, colocou na nossa e colocou muitas coisas novas. O que eu tô querendo dizer? Que isso não tem nada a ver com o que eu tava falando. Mas... Quando você fala de Todd e Nescau, você tá falando de uma coisa muito, muito nova. E a nossa língua é muito antiga para falar disso. Porque, então a gente tem que ter os dados. O que eu quero fazer? Os dados científicos para isso. Dá pra gente explicar com o Battlecat o que é novo. O novo que a gente começou a perguntar agora, o novo que a gente pergunta agora, Zé. O que a gente perguntou agora, não dá para explicar agora, a gente explica depois. Depois, então. O que eu quero fazer? O que eu quero fazer? Eu quero trazer para uma linguagem que os memes entendam, os memes de internet, porque isso vai dominar, cara. Memes, daqui muito. Os memes é a revolução cibernética para mim. Cara, a revolução cara, da internet. Cara, eu não dou 5 anos para todo mundo estar conversando com meme. Sacou? Tipo assim, você chega na rua e você solta um kkkkk e aí... Não, mas é melhor, na rua é melhor. Na rua é melhor. Na rua já tem os mais avançados. No entanto... Então, já tem, cara. No entanto... Daqui a 5 anos. Salve família, tipo, isso aí é o meme. Isso é o meme. Salve o quê, porra? Que família? Entendeu? Isso é o meme. Então não, tipo, só agradece, anos, cara, só vai ter isso. Essas coisas, cumprimentos existem, só que a internet, ela pode tá tentando ter uma metalinguagem, Zé. É isso, ela tá tendo uma metalinguagem, ela não é mais só escrita, não é mais só títulos, agora é ícones e fotos e símbolos, não é mais escrita, não é mais a escrita, entendeu? É uma nova linguagem, é uma metalinguagem. Tem os ícones e símbolos, mas é outra coisa. Mas enfim, fica pro próximo episódio agora o nosso tema, que é memes. Mas acho que tá bom, tá bom, deles, tá bom nós... o tamanho do episódio? Ah, eu não sei, cara. Eu vou ver. Mas ficou conteúdo, né, Zé? Não, acho que o tema é difícil, cara. Mas ficou bastante conteúdo? Porra, aqui tá... Pera aí, deixa eu ver quanto tempo que tá gravando. Tema, a gente falou bastante. Não, sim, a gente falou bastante, porque é isso. Então, cara. Porra, então edita essa porra e fala que a gente voltou. até mais. Esse foi mais um Paradoxo Concreto e... É, aqui é o Paradoxo Concreto Shippuden. Mano, a capa vai ser, mano, o Shippuden, assim. Eu quero não, ser o Jiraiya, cara. Eu vou colocar Heroes Come Back. Heroes Come Back, tá ligado? É aquela musiquinha. Shippuden é muito mais famoso. Então, é aquela musiquinha do Shippuden, aquela lá. Everybody hands up. Sim, lógico. Põe a música, põe no título, lá na capa. A capa você põe Paradoxo Concreto, Shippuden, mas a mesma grafia, o mesmo ciclo, o mesmo design, tá ligado? Tá ligado? Pode crer. Vai fazer isso. Você promete, você sempre diz isso. Promete, Zé. Não. É que, cara... Zé, promete. Não, eu quero isso, Zé. Você vai me dar um presente se fizer isso. Você fica inseguro de nada. Todo mundo sabe disso, mas você vai acabar ferrando a gente no paradoxo. Beleza? Olha o insight que a gente teve. A gente fala, agora coisa séria, agora acabou a piada. Agora a piada é pra ser tratada de uma maneira, tá ligado? Profissional. E é isso que isso dá insegurança. Você não pode tratar com emoção. Ó, a gente fez o quê? A capa do nosso podcast agora vai ser a gente com o mesmo design do Naruto Shippuden. Por quê? Porque é inevitável, mano, notar que a gente mudou. A gente ficou muito tempo parado numa época onde teve muita coisa acontecendo. Eu mesmo, você, a gente mudou. É ou não é? A gente mudou, então tem que ser Paradoxo Concreto Shippuden, que a gente entrou pra faculdade, essas partes de coisa. A gente mudou pra caralho. E você põe a sua música, a música do Shippuden. Sim. No começo. Everybody. Mesmo não ter a ver com o assunto. O assunto você põe. O assunto você põe normal lá no título. Mas o... Não, baixo não, design, embaixo design lá do Naruto. Deixa eu ser sincero. Eu odeio esse assunto, cara. quando a gente começa... Eu antes curtia, cara. Eu curtia pra caralho debater sobre, ah, não sei lá o quê, não, gay, é, tal. Zé, eu também não curto mais. Mas a galera que ouve, você tá ligado, é a mesma faixa etária de antes. Ah, que foda, que se foda, Zé, que ouve, você cara. Só quero, eu só quero... Agora, mano, o Daniel e o Felipe vão entrar agora aí pro Skype. Cara, meu, assim você... Peraí, deixa eu só colocar a Dora lá pra Giovana assistir no outro quarto, que daí eu volto aí, beleza? Pronto, porra, voltei. Tô de volta. Agora sim. Não, agora a gente vai gravar aqui, especial Paradoxo Concreto, 3 horas. Falar sobre memes. Sabe o que eu acho que deveria, cara? Eu acho que a internet aí, deveria cachorro, fornecer ó, mais... essa não. Música. Clica aí e veja essa música. Não, não é essa aí. Não. Aí tá na frente. Sabe como eu faço pra gravar bem o episódio, Felipe, sabe como eu faço pra gravar fácil? Nossa, meu Felipe. Deus. Ai, Felipe, meu Deus. Sabe como... Ai, Felipe, meu Deus. Sabe como é fácil pra mim pra gravar episódio? Põe uma música que você curte bem, velho. Só que em fade, tá ligado? Bem no fundo, assim, você gravando o episódio aqui, ó. Mano, fica como se você estivesse ao vivo na rádio. Você acha uma boa ideia, nossa, velho? Nossa, não. Eu ouvi a voz do Felipe, eu até assim, gozei aqui. Eu tô conversando aqui com vocês agora, eu tô ouvindo aqui música, ó. Tô ouvindo Chantei. Nossa. Que coach. Desculpa aí, Eric. Seu hater do caramba. Tô ouvindo umas músicas antigas agora, velho. Da old school do rap. Viu? Rap. Hoje, como é dia dos namorados, eu acordei ouvindo MC Marcinho, Rap do Solitário. Nossa. Clássicos. Na verdade, eu acho que como hoje é dia dos namorados, a gente vai se pegar. Só acho isso. É geral. Assim. Ah, cara. Só vem de zap. Vem de zap. Devia se pegar fortemente. Só isso que eu acho. Acho não, tenho certeza. Eu nem vou falar nada, mas quando eu ouvi a voz do Felipe, eu já dei uma gozadinha de leve. Eu tive aquela leve ereção de lei. É, né? Tipo assim, sabe quando você acorda e... Opa, o que é isso aqui? Falando nisso, Felipe do céu! Viu, Zé? A maior música do... O hino? O hino meu de Deus, dois... cara. Puta que pariu. Taca pisadinha. Taca pisadinha. Como é essa, tio? Caralho, mano. Tá vendo aí, Eric? Tá gostando do forrozinho? Ó, sabe o que é isso? React, Isso é mágica! Isso é muita mágica, mano! Esses caras... Ai, caralho! Calma, Eric. Foi, mano? Meu Deus do céu! Eu sou um cara com uma guitarra e um cara cantando com a guitarra na boca. Ô, Felipe, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos pegar uma câmera e gravar uns vídeos de react do Eric, cara. Nossa, o Eric, um milhão de reação. Views. É, mano, um milhão de views. Meu Deus, chuva de like. Eu vou virar o um novo Felipe Neto. Meu Deus. Caralho, mano, tem até bateria. O Eric descobrindo o mundo. É o nome do canal. É, nossa, não, muito bom, muito bom. Eric descobrindo o mundo. Bravando e o Bob. Nossa, cara, esse aqui... É o com a banda completa? Meu Deus, esse aqui é o completo, mas faltou a guitarra. Mano, faça uma edição, a guitarra e essa aqui é perfeito. Bota a guitarra. Porque a guitarra no forró é muito chave, velho. É ou não é? Não, mas ele que é a guitarra. É, ele é a guitarra. A pisadinha, mano. Ô Zé. Fala. Você conhece uma banda chamada... Bulgaris? Não. Não? É o psicodélico, é o Tame Impala brasileiro, mano. Ai, que coisa é uma bosta, então. Eu sabia que o Eric ia falar isso. Não se preocupe, Zé. É tudo previsto já, essa reação do Eric. É óbvio, a porcaria do Tony Pala também é previsto. O nível de som deles é previsto também na minha privada, todo dia. Tá bom, Eric, tá bom. Ah, tô brincando. Nossa. Ah, não, para da hora. Pra quem não sabe curtir música. Oh, falando em música e bandas bostas, vocês viram que o Radiohead lançou uma música nova uns dias atrás? Eu já ouvi já. Você gostou, Zé? Cara, eu achei bosta. Achei bosta, na boa. É, não achei. Zé, tá? Por que, Zé? Eles queriam pegar a linha do Tame Impala. Olha o que aconteceu. Não, é que tipo assim, eu achei que não faz jus à banda que eles são, tá ligado? Eu achei meio... É, isso que é o problema das bandas fodas, mano. Quando eles fazem algo muito foda, não podem mais fazer mais nada. Porque se for menos do que eles fizeram, já vamos perceber. É por isso que no Brasil, Racionais hoje é uma bosta. Entendeu? É uma bosta, não tem letra. Os caras não vivem mais aquilo. Então, igual também o Pink Floyd. O AC/DC fez uma coisa impressionante. No álbum Rock Your Bust lá do 2013, eles lançaram um som no mesmo nível. Entendeu? Não maior, mas no mesmo nível. Então, tipo, os fãs gostaram, tipo, é tipo um álbum bônus do repertório, mas não foi melhor, eles não conseguiram fazer melhor, do que fizeram. Ô Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa, você ouviu o novo álbum do Gorillaz? Ah, eu ouvi algumas músicas. Cara, eu vou te falar que eu não consegui ouvir, não. Não? Tipo assim, eu consegui. Eu ouvi algumas músicas. Eu achei da hora até aquela Saturn Bears lá. Uh-huh. Mas só que, tipo assim, a maioria das músicas do álbum, cara, eu achei meio fraco. Então, eu achei meio que o que eles fizeram. Se bem que, não sei se eu tô sendo exigente demais ou é isso mesmo. Mas eu achei meio que o que eles fizeram mais do mesmo, tá ligado? Então, eu não achei que foi muito assim. Ai, nossa, que foda. É, vai ser assim, Felipe. Daqui a pouco vocês vão perceber que vocês só estão ouvindo essas bandas por causa que vocês reconhecem elas, consideram demais. Não porque elas estão fazendo algo bom, porque, mano, o que era assim pra fazer já fez. A missão delas já acabou, Zé. A missão delas era trazer algo novo. Já trouxeram, pronto. Agora não tem mais novidade. Isso que é foda. O Pink Floyd fez uma coisa fenomenal. Tinha que ter acabado mesmo lá. E hoje eles são um ícone, eles são, tipo, deuses. Os caras são deuses. Não é nível... Não é nível mito, não é nível folclórico. As outras bandas têm nível folclórico. O Pink Floyd tem um nível, sabe, divino. É um nível divino. Não é nem épico, é divino. Então, o que eles fizeram de parar de fazer o som porque não vinha mais, tipo, não forçar. Ah, não vem mais som. Ah, então vamos fazer um igual. Não, mano. Se não vai ter um som surpreendente, pra que fazer igual? Peraí, ó. Vocês, os dois já ouviram a música Echoes, né? Já, Echoes é a minha favorita! Sim. Minha favorita! Agora, ó, esses dias, um maluco me apresentou uma banda chamada Ghost. É, não é Ghost de fantasma, é Ghost Goast, que se escreve. Eu vou colocar uma música deles aqui. É, detalhe, a banda é com o filho do John Lennon. E, cara, tipo assim, a estrutura da música... Ela é muito boa, mas ela é muito parecida com Echoes, cara. Echoes é muito parecido com uma música clássica, na verdade, pra mim. Uma música clássica que foi base para a música do Hans Zimmer numa das faixas da trilha sonora do filme Interestelar. Teve uma lá. Mano, que é muito parecido com Echoes, muito, mas é longe de Echoes. Sabe aquele bagulho que é parecido, mas não é? Vocês já assistiram É Moana? Não, não assisti então, ainda. Aqui, mano. Meu irmão falou que não é muito legal, não. Ah, eu gostei, hein, mano. Cara, uma animação... Uma animação que eu assisti esses dias e eu achei topper. Topster é o cubo e as cordas mágicas. Moana, eu não sei se eu gostei muito porque... Eu curto muito sobre a cultura Maori, então no filme tem bastante sobre a cultura Maori e eu achei muito foda. E as músicas são ótimas também, né? Não é à toa que foi indicado ao Oscar de melhor música. Então, só perdeu o também, Cubo, né? O Cubo é... Eu descobri, na verdade, essa animação porque eu tava vendo umas músicas e eu achei uma música... Você conhece aquela música? É When My Guitar Gently Weeps. Ah, peraí, eu acho que o Cubo não é aquele filme stop motion? Isso, esse mesmo. Nossa, esse cara, filme é muito bom, Zé. Eu assisti, eu achei muito foda, meu Deus. Puta que pariu, mano. Eu falei, mano, isso aqui não é stop motion. Os caras falaram, é sim. Falei, não. Não é pode você... ser stop motion. Aquele momento que você arregala os olhos, você fala assim, o quê? Mas é muito bom. Você assistiu legendado ou dublado, Zé? Eu assisti dublado. Mas sim, eu vi o nome do Matthew McConaughey nos créditos. Ah, tá. O Moana eu assisti legendado. Ele é melhor legendado. Tipo, o dublado aqui tá meio zoado. Então, agora eu tô cuidando da minha sobrinha esses dias. Daí agora eu tô pegando um monte de animação pra assistir, saca? Eu tô assistindo tudo dublado mesmo. E, cara, animação... Então, assista... Animação é de boa. Mas... É, mais ou menos, é tipo, eu tava vendo a animação do dublado do Moana, eu fiquei meio assim, sabe, mas é, tipo, por exemplo, uma animação boa, que é dublada, é Zootopia. Ah, sim, gostei, nossa, eu assisti dublado também, eu curti, cara. Gostei muito da dublagem, mas assista a Moana, coloca aí pra vocês assistirem, ela vai gostar. Então, e eu, tipo assim, eu só tô meio assim porque eu ainda não acertei a idade correta dela. Na verdade, ela acertou, e daí, tipo assim, ela chega e fala, quero assistir Dora, quero assistir Peppa Pig. Daí eu quero ficar enfiando esse negócio, tipo, não, vamos assistir o Gigante de Ferro, vamos assistir os Incríveis, vamos assistir, sei lá, essas paradas aqui. Ela ainda, ela gosta, mas ela não obtém toda a informação que tá lá. Ela não consegue absorver tudo, né? Vamos assistir Poderoso Chefão, vamos assistir Senhor dos Anéis, vamos assistir Donnie Darko. Chega pra como sua sobrinha e fala, vamos assistir Dogville, vamos assistir Ninfomaníaca. Nossa, como assistir não entendeu Donnie Darko? Ai, idiota, criança hoje em dia. Mas começa então, com um efeito... Bora gravar então? Gravar o quê? Bora gravar... Eric, plot Deus twist. Deus. Plot twist. Já está gravando. Nossa. Oh, então, Felipe, a gente ia gravar sobre memes. Olha pra lá, cara, olha essa novinha. Vai gravar sobre o quê? Sobre memes. Tá Eric, tá quieto, quero ouvir o Zé. Ia gravar sobre memes do Facebook. Não só no Facebook, memes em geral. O assunto é memes. Por quê? Ah, sim, porque os memes não são do Facebook. Na verdade, eles são do 9gag. Ô, Zé, tem memes fora do Facebook. Então, é por isso que eu tô... Não, eu tô falando de verdade. É tipo assim, os memes são do 9gag, que tem um blog onde nasceu esse negócio de, você pega uma imagem qualquer e coloca umas frases, sei lá. É a linguagem. Mas você sabia disso aqui, ó? Meme é um termo criado em 1976. É Richard Dawkins, né? Richard Dawkins, do seu best-seller, O Gene Egoísta, e é para... Nossa, cadê a vírgula aqui, né, gente? E é para a memória o análogo do gene na genética, a sua unidade mínima. É considerado como uma unidade de informação que se multiplica de cérebro em cérebro ou entre locais onde a informação é armazenada, como livros ou redes sociais. O que ele quis dizer é bem simples, o que vários filósofos já falaram. Que isso aí é um imperativo categórico, cara. Não, é um viral. É um imperativo categórico. É um viral. Sabe o que ele quis falar? Quando... Ele disse, né? O meme é o que tá em todo mundo. É uma informação genética que tá em todo mundo. É uma faculdade do juízo. Portanto, é um imperativo categórico. Não é uma informação genética. É uma informação, tipo assim, uma informação mesmo. É, que se comporta... Informação informativa. Uma ideia que se comporta como um gene, sabe? Que, por quê? Tipo assim, por quê? Porque ele vai se reproduzindo, ele vai se espalhando pela cabeça das pessoas. E daí, quanto mais, sei lá, quanto mais as pessoas adaptam a esse meme, mais famoso ele fica. É, o viral. Meme é ótimo, uma definição ótima. A gente precisava dessa definição. Por que eu tô querendo dizer isso? Os memes, cara, eles são, pra mim, metalinguagens que a gente tinha já no mundo físico, agora adquiridas além da escrita. E a velocidade com que se dá a comunicação via tecnologia atual é tão foda que faz com que a gente consiga fazer isso sem ficar atrasado. A gente pode conversar por memes sem atrasar uma conversa, mantendo um ritmo normal de uma conversa cotidiana, uma conversa interativa. Olha só. Por quê? Porque o meme é imediato. Ele é entendido como imediato, então você mas lê... Mas ele você não já... é feito imediatamente, entendeu? Não falei feito, eu falei que ele é imediato, então tipo assim... Então, porque ele já tá impregnado, ele já tá impregnado nas pessoas. Sim, de certa forma, porque tipo assim, o meme só funciona pra quem conhece. É igual a arte, é igual tudo, como a gente tá dizendo aqui, o meme pode servir tanto pra informação quanto pra ideia, quanto pra qualquer coisa. Não é só uma imagem que você pega, coloca a fonte Impact e publica na página do Facebook Chapolin Sincero, tá ligado? Chapolin da Depressão. Isso. Ou é alguma coisa isso sincera. Isso, é marketing e propaganda. Quem trabalha com meme é marketing e propaganda, entendeu? São sensacionalistas, porque... Não, é porque, tipo assim... O que faz um meme ser um meme? As sensações das pessoas. Não, mas... É porque... Ele acerta a imaginação de todo mundo. Não, mas aí tipo assim, um dos caras... O cara que mais falava sobre sensação, se não me engano, era o Hitchcock. Vocês me... corrigem aí depois, mas ele falava pra caralho de sensações por causa desse negócio de que, tipo assim, ele falava que nos filmes dele ele imaginava o cinema futuramente como uma máquina onde você dizia às pessoas o que elas iam sentir, se elas iam sentir medo, se elas iam sentir alegria, se elas iam sentir determinadas emoções, enfim. O meme, já eu acho que ele tem toda essa carga social por causa da tecnologia da informação, como vocês mesmos estavam dizendo, do imediatismo. Se você vê alguma coisa de imediato e não entende, logo você passa a entender rapidamente de tanto que aquilo fica... De tanto que aquilo que é copiado e repassado e mixado e reformulado e passado novamente. É tipo, sou foda, sabe? Sim, eu acho que ele fez com Deus, porque quando Deus, ele, pra ele, né, Deus foi impregnado com uma ideia, e essa ideia ganhou muita força de maneira genética. Ela adquiria a aceitação de todo mundo. É isso que, né, o meme faz, ele tem a aceitação, de certa forma, mas também uma não aceitação. De qualquer jeito, ele se relaciona com muita gente, ele consegue uma aceitação muito grande. E Deus pra ele, porque ele é um ativista ateu, né? Deus pra ele é isso. Deus pra ele é um meme. É um tipo de meme. Interessante, hein? Vale ressaltar também que temos várias categorias de memes, né? Então, tipo assim, temos os memes que são GIFs, vídeos, imagens, frases, bordões. Isso tudo é meme. Coisas que são imediatas, entendidas e também que tá em tudo, né, cara? A gente pode, acho que pra atribuir meme é quase tudo. Até uma música pode virar um meme. Sim, pode até as expressões. Pode que memes são meme do grupo. Hoje pode falar do mais novo, recente meme, que é o... É o melhor meme. É um meme totalmente moderno. Você pode ver que a diferença dos virais antigos com os novos é porque, né, o vídeo é um meme diferente do meme de rede social, que às vezes é a imagem. Só que às vezes o meme social... da rede social, é um meme que precisa ser uma foto. Então, o vídeo, ele transforma no resumo em uma foto. Ele se resume a uma foto daí. Então, esse ding-ding tem que se resumir a uma foto para passar para as redes sociais. Não. Senão ele vai... Não, porque... Ele tipo tem assim, que se resumir, mano. Mas rede social, a gente... Senão ele vai, só pro WhatsApp. Hoje rede social não, no Facebook. Então. Não, Facebook. A gente entende muito pelo Facebook, mas só que tem o WhatsApp, tem... E YouTube mesmo é uma rede social. Então, tipo assim, o meme ele é multimídia. Facebook, olha só. Ai, Facebook entrou na cabeça. Demônio. Gênio maligno. Sim, Facebook é o que vai garantir a decadência da humanidade. Se vocês forem perceber, tem alguns memes que eles até vão para outra plataforma de rede social, mas eles têm mais força em nenhum tipo de rede social. Por exemplo, no WhatsApp tinha aquele meme do negão da piroca lá. O gemidão do Zap. E o gemidão do Zap, que é muito mais forte no WhatsApp do que no Facebook, porque no Facebook não tem graça. Agora não no, tem graça porque no WhatsApp você manda... Porque os vídeos no Facebook começam no mudo. Então, aí por aí... Então, no mudo. de boa. Por aí que começa a zoeira. Então, hoje em dia tem grandes nacionais, multinacionais, isso eu até vi no episódio do Anticast, eu não lembro qual episódio que é, vocês vão me perdoar, mas no episódio eles estão falando da profissão de memistas. Tem pessoas que são pagas para fazerem memes hoje em dia. Por quê? Pra conseguir divulgar pra uma empresa, divulgar alguma coisa assim, entendeu? Não, isso daí entendeu? É agência. Não é memista, isso daí é agência. Agência então, de design, então, agência de propaganda, então, publicidade. Então, não é só agenda de design. Porque o método convencional design do marketing, publicidade. Até então, a da publicidade em geral, hoje em dia, a forma, os métodos, a grade curricular, os componentes de estudos, são componentes pré-cibernéticos. Tem aspectos cibernéticos, mas não são, entendeu? Então é um fenômeno diferente. Então, geralmente os caras que acabam trabalhando para isso são de grandes páginas de internet ou blogs. Essas paradas aí, isso não é fácil. Né? Uma grande nacional procura você porque você... O que você tem? Ah, você tem o sucesso para mim. Porque é isso que eles procuram, na música, em tudo. Quando um cantor de música canta com um boné da New Era ou com uma jaqueta da Nike, ele tá lá vendendo o produto, não tá? Assim como agora as pessoas vendem o produto com meme já original, às vezes é um meme que já tem e põe o bagulho da empresa, entendeu? Só que tem a ver com a empresa, tem que ter a ver com a empresa. Então, mas só que tem cases de que isso aconteceu e não deu certo. Que nem, vocês lembram do... Eu falo case porque eu sou um cara que... curte o meio publicitário. Ah, sim. É, porque eu sou um otário, mesma. Babaca. Enfim. Babaca. Tudo bem, continue. Tem o caso da página da Gina Indelicada. Vocês ficaram sabendo? Tipo assim, tinha a página do Facebook, não sei se existe ainda, da Gina Indelicada. A Gina, aquela nossa amiga, que a gente já conhece, você também, que é lá da marca de palitos de dentes. Eu não sei se eles produzem só palito de dente, mas enfim, é por causa disso que a gente conhece. E a página da Gina Indelicada tinha apenas imagens da... Eles colocavam fotos da Gina, o logotipo da Gina, aquele rostinho lá, com frases indelicadas com a fonte Impact. E daí, tipo assim, ah, isso viralizou pra caralho no Facebook. Só que daí chegou nas mãos do dono da página, né, a carta do processinho da própria Gina, da empresa, né, isso durou por muito tempo. No final, esse cara foi contratado por empresas mesmo pra fazer a social media, pra fazer divulgação, só que não deu o resultado que queria, sacou? É tipo de uma bolada no começo, nossa, viralizava pra caralho. Depois que eu não sei se é verdade, mas teve uma história que o PT passou a financiar essa página e daí não teve o mesmo resultado de antes. Então, desculpa admitir, mas não é só as empresas que usam, né? São diversas plataformas políticas com todo o poder. Mano, eles pagam adolescentes de 15 anos aí pra fazer os bagulhos, entendeu? Muitos vão entender que é indireto. Canal Você Sabia é pra tu mesmo que a gente tá falando. Mas é pra vocês mesmos aí. Você, partido político aí, ó. É, você sabe? Você ficou sabendo, Felipe? Ah, você pensou sabia, que não? Eric. Acho que não é você. Acho que não é esse partido que você tá pensando? Não. Tá outro? Ah, o outro também é. Não é só esse, o outro também. Não, vários. Não, tem poucos que não são. Quais? Tem um só que eu confio, mas o resto eu não sei se são. Aí é você que pesquisa. A gente tá falando de outra coisa, seu otário. Mas acabei de ver aqui, Gina Delicada ainda está no ar. E tem mais de 7 milhões de curtidas. Milhões, milhões. Mas tem 7 milhões de curtidas porque o pessoal ainda não aprendeu como que faz pra descurtir uma página. então. O pessoal curte a página e esquece. O pessoal curte a página e esquece, sacou? Não? Ah, deixa lá, nem tá produzindo mais. Mas, não, foi mal. Mas vocês conseguem imaginar como é que é? Partidos políticos financiam pessoas pra fazer memes, pra aflorar os corações da galera política que tá na internet, entende? Não, sim. Das grandes páginas. Óbvio que vai ter muitos memistas grátis, porque os caras já apaixonados por isso, produzem a arte daquilo que gostam. Quem gosta de música, queria fazer música. Ou muitos querem, entendeu? Assim como muita gente que é de um... Eu mesmo já fiz memes políticos, né, Zé? O meme do Everton que eu fiz, lembra? Ah, cara, os nossos memes eram os melhores memes. Então, o nosso grupo funcionava. Então imagina um cara que tá num grupo social muito maior. Funciona muito mais. Não, não. Assim, eu acho que não. Eu acho que não, cara. Porque daí o alcance vai ser maior, então as reações vão ser maiores também. Vão ser muito diferentes as reações de uma das outras. Mas é, quando o cara já tá num grupo, por exemplo, se tu tem uma página que tem LOL, a página de quem joga LOL, só vai ter quem joga LOL. Quem não joga LOL é pouco. Sim, então mas o meme vai ser pra aquela. É disso que eu tô falando. Enquanto, tipo assim, enquanto pertence a um grupo, ele funciona porque aquele grupo conhece aquela expressão e usa aquela expressão e gosta daquela expressão. É a mesma coisa da gente usar certas expressões com um certo humor irônico, sabe? É, tipo assim, igual a gente fala top e lacroa. Eu mesmo falo com uma certa ironia. Mas só que tem grupos que usam isso sem essa carga de ironia. E tem grupos que odeiam essas expressões também. E é isso, gente. A gente é foda. Vocês viram como a gente pensou de coisas da hora? É isso. Foda e humilde ainda. E humilde. Humilde e foda. A gente nem respondeu, mas a gente pensou, entendeu? Não, mas por que eu acho fantástico? A gente só falou como é que funciona, mas... Sabe por que eu acho fantástico? A gente falou nossa opinião sobre. Qual a sua opinião sobre o meme em geral, Zé? O que você pensa? Tipo... Os aspectos, o que contribuiu, o que não contribuiu, o que você puder falar. Minha opinião é que a galera conhece, eu também. É muito bom, né? Tá aí, tem que aproveitar. Ó, eu acho que o meme, cara, o meme, de fato, ele é um exemplo da revolução que a internet proporcionou além dela mesma, porque ela já é uma revolução. A internet já é uma revolução. E na internet tem evoluções, e o meme é um deles. Assim como o site pornô foi uma época, foi uma revolução, entendeu? Assim como o site de emprego, assim como os chats, assim como todas as coisas que surgiram na internet. E o meme... Igual o Zé falou, o Zé suspeita que o meme um dia vai ser a moeda de troca da conversa. Não vai mais ser escrito. Não, não vai mais existir conversa. Conversa vai ser só meme, sacou? Você só vai chegar e falar, kkk, e aí, man? Opa, lacrou, topster. Terminou, sacou? Você entendeu tudo. Acabou, e todo mundo entendeu tudo. Quem não entendeu é porque não tá antenado. As pessoas vão conversar assim no futuro. Mas tem que estar antenado, né, Zé? Elas vão conversar a partir de emojis. Odeio emoji, cara. Odeio emoji. Eu acho que... Emoji, as reações... Os memes são, na verdade, só mais um instrumento da indústria cultural. Como tudo que já foi criado. Eita, porra. Agora intelectualizou o negócio. Enquanto agora... tava Richard Dawkins, ainda tava de boa. Agora puxou Adorno, puxou... Ah, né? Puxa mesmo. Sem medo... Vai, vai. E é isso aí, bagulho. Cita Walter Benjamin mesmo, pô. Se desafiar, nós puxa até ferro. Ah, não. Nossa. Então, não, enfim, Não, não, já que o Felipe puxou de indústria cultural aí, é interessante falar sobre isso, até porque, tipo assim, a produção hoje em dia, ela é... Se você for ver o nível de produção que tem na internet... Ele é muito alto. Eu acho que eu já cheguei a citar isso em uns episódios passados, mas o conteúdo que foi gerado na internet nos últimos 5 anos ultrapassa tudo que foi escrito antes da Revolução Industrial, saca? Esse dado é antigo ainda. Esse dado, eu não sei de que ano é, mas... Desatualizado. É, não, ele é bem desatualizado, porque eu vi ele num livro que já tem alguns anos. Então, tipo assim, hoje em dia, se você for pegar isso, cara, todo dia, cara, o que sai no Twitter, o que sai no Facebook, o que sai no YouTube, tudo bem que tem muito... Vamos dizer assim, tem muito lixo. Mas é aí que entra o trabalho do meme, tipo assim. Porque o meme, ele passa primeiramente por uma curadoria de pessoas que, sei lá, que passam o dia na internet e, achei isso engraçado, então vou passar isso para os meus amigos, sacou? Sim, mas as assíntotas que a gente consegue notar são escassas, né? A gente não consegue ver muita coisa do que acontece. Sim, então... E a gente também é refém, também é... é presa dessa plataforma, desse método de acerto da imaginação. Entra na indústria cultural no que o Eric mesmo falou, que você falou que as pessoas hoje em dia têm essa profissão de memes, pessoas que são pagas para fazer memes. Isso é indústria cultural. Porque você tá demandando um serviço que, vamos dizer assim, será que memes são arte? Não sei. Mas, enfim, a partir do momento que você tem uma demanda por uma produção, que você passa a produzir isso para, sei lá, de certa forma, a informação é criada a partir da demanda, a indústria da informação já é bem mais antiga do que isso. E o jornal tá aí para provar que ela funciona muito bem. É isso então, Zé? Ah, eu não sei, eu me sinto quando paro de falar, silêncio. É que a gente concordou, isso é foda, muito estranho, né? Na nossa idade concordar assim, acontecer isso. Viu, vamos então encerrar por aqui e assim, Enfim, cara. Falou aí, gente. Boa sorte. Falou, Zé. Obrigado. Fiquem com Deus. Eu vou tomar. Nossa, não. Falou, Zé. Falou pra vocês aí. Falou. Boa. No one speaks and no one tries, no one flies around.